agora é centro do movimento. A qualquer momento pode transbordar. Quando a pedra caiu na água, quando o espelho foi ao chão, faz de conta que eu fui.